Alô, você está ouvindo mais um podcast do blog Gustibus e hoje a gente está aqui conversando com o Sabino da Silva Porto Júnior, que é um professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sabino, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Cláudio. Sabino, na verdade a gente vai falar hoje com você sobre esse artigo que está na página de texto para discussão do PPGE, né, cujo nome é Efeitos da Desigualdade de Renda sobre o Crescimento Econômico no Brasil, uma análise não linear. Mas, Sabino, fala pra gente um pouco sobre isso. O que é o artigo? Bem, existe uma controvérsia na literatura se a desigualdade é ruim ou não para o crescimento econômico, né? Então, o artigo se propõe a fazer esse teste. A maioria dos testes, testes convencionais, não são conclusivos, né? Tem autores que chegam a uma relação positiva, né? Desigualdade é boa para o crescimento, tem autores que chegam a uma relação negativa. O Benagi e Dufo, no artigo de 93, se eu não me engano, eles fazem uma crítica a isso porque eles acham que essa relação é não linear e que todos esses artigos estariam equivocados porque eles fazem uma regressão simples, uma regressão linear, para os dados. E aí o que nós fizemos foi isso: pegamos os dados para o Brasil, dados do índice Gini, dados de conhecimento, colocamos algumas variáveis de controle e fizemos o teste, né? Quer dizer, o artigo é para o Brasil, não é para os estados, não, né? Ele é para o Brasil, nós fizemos para o Brasil e para os estados, Ah, tá. né? Mas o principal para o Brasil, né? O principal dado, o principal resultado é para o Brasil. Tá. E o que a gente nota é que a desigualdade, a relação é não linear realmente, e que uma variação da desigualdade em qualquer sentido diminui o crescimento, né? Tanto o aumento da desigualdade quanto a diminuição da desigualdade diminui o crescimento. Ué, E peraí, peraí, peraí. Então, peraí, quer dizer que se aumenta a desigualdade de renda, o crescimento econômico no Brasil cairia. E se diminui a desigualdade de renda. Exato, uma relação que não é, vamos ver, muito intuitiva, né? Mas a ideia é que a variação da desigualdade de renda está associada sempre a uma taxa de crescimento no curto prazo. Isso é um resultado que a gente obtém. E a outra coisa que a gente evidencia é que muita desigualdade é ruim para o crescimento. Uma desigualdade muito tensa é ruim para o crescimento. Agora, a igualdade demais também é ruim para o crescimento, né? Então, Certo. e isso tem explicações, né? Porque muita desigualdade, você tem maior violência, maior criminalidade, e isso diminui a possibilidade de investimento, né? De retomada de E investimentos. por outro lado, muita igualdade também prejudica a Muito igual. eficiência, né? Exatamente, prejudica eficiência, prejudica ganho de produtividade, e também é ruim para crescimento, né? Ué, sabendo, é interessante. Então, deixa eu só perguntar. Então, é como se existisse um índice de Gini ótimo para o crescimento econômico do Exato, Brasil? exato. Recentemente eu encontrei num desses blogs um artigo comentando sobre isso, né? Que Eu vi isso também. existiria uma espécie de taxa de desigualdade ótima, que a partir dela o crescimento cairia, né? Enfim, nós não chegamos a medir isso, né? Nós só estávamos querendo ver o sinal das derivadas, né? E ver qual é o impacto. E a conclusão que a gente chega é essa, que realmente a desigualdade afeta negativamente o crescimento econômico no Brasil, né? Agora, talvez isso explique, essa é uma ilação do artigo que a gente não chegou, talvez isso explique o comportamento do crescimento agora, recente, né? A Como gente assim? tem Como baixo assim? crescimento, né? E diminuição da desigualdade, né? Talvez por isso o crescimento tenha sido pequeno, né? Quer dizer, Eu é algo. entendi. Deixa eu te perguntar uma Diga. coisa, então. Eu entendi os dois lados da curva do Gini e crescimento ser uma coisa, uma relação côncava, né? Mas o que é cruel nesse resultado é que mais ou menos você está dizendo que se você tentar diminuir a desigualdade e se você tem um sacrifício de crescimento, se você aumentar, você também tem um sacrifício. Então é mais ou menos como dizer, vou fazer advogado do diabo aqui. É como você dizer que não pode mexer na desigualdade de renda? Não, não, eu acho que talvez você não precise crescer tanto para mexer na desigualdade, talvez seja o contrário. Você tem que estabelecer prioridades, né? Se você está convencido de que a desigualdade é ruim no Brasil, nós temos que diminuir as taxas de desigualdade, Certo. custo de inclusão, etc. Talvez a gente não precise buscar crescimentos como da década de 70 ou crescimento como da China. talvez um crescimento com favorecendo mais a renda dos mais pobres, né? Uhum. Que existe resultado sobre isso também. Em outro artigo a gente chegou a essa conclusão, a gente percebeu isso, que o crescimento da renda entre os percentis mais baixos, né, é maior do que o crescimento da renda média. Certo. Para a década de 90 e para o começo da década de os anos 2000 também. Ou seja, na durante a década de 90, quem melhorou, quem melhorou em termos de, relativamente, em termos de desigualdade de renda, foram os mais pobres. Os, né, mais pobres. Então, uhum, talvez isso seja a lição da década de 90, né? Claro que é muito cedo para chegar a essa conclusão, mas talvez seja essa, que um crescimento com qualidade, com inclusão, né, se a gente chamar qualidade como uma inclusão social, uhum, ou a diminuição da desigualdade, ele não vai ser um crescimento vigoroso, ele vai ser um crescimento mais calmo, mais lento, e isso tem justificativas, né? Se você quer crescer os setores que são menos produtivos, ou quer gerar mais renda na população de mais baixa renda, ou na população com menor escolaridade, uhum, esse crescimento não pode ser com alta produtividade, né? Certo. Negócio é um resultado interessante, sabendo. Claro que ainda está em formato de texto para discussão, é claro que tem que explorar outras não, variáveis. Certo. Uhum. Né? Mas há essa coisa, né? A gente sabe que houve um crescimento pró-pobre na década de 90, e o que, uhum, a gente está vendo é que o baixo crescimento conseguiu diminuir a desigualdade. Quer dizer, o índice de Gini, nos últimos 10 anos, ele vem caindo. Você pode achar que vem caindo pouco, né? Mas ele, certo, vem caindo. Quer dizer, então na década de 90, com tudo que aconteceu, ainda assim você teve um crescimento pobre, né? Isso. É, assim, eu falo porque, aí de novo, o advogado do diabo, né? Argumenta-se muito que durante a década de 90, sei lá, desde Collor e os dois Fernando Henrique, você teve uma privatização, etc, etc, etc, que isso foi ruim para os pobres, etc, etc. Na verdade, as evidências não mostram... Não mostram isso. Não mostram isso. Talvez o único distoante aí, se a gente olhar assim, ano a ano, é São Paulo. Né? São Paulo realmente não é... Assim, na maioria dos estados brasileiros, a gente fez esse teste usando uma metodologia de som, na maioria dos estados brasileiros, isso é mais evidente. Quer dizer, você teve o crescimento da renda dos mais pobres maior do que o crescimento da renda média. São Paulo, alguns anos foram ruins. Uhum. Né? Não foi para todo o período. Mas, mesmo assim, no geral, o resultado é positivo. Muito interessante saber. E isso aliado, pela primeira vez, com crescimento baixo. Né? Então, talvez o crescimento baixo não seja tão vilão assim. Né? É que talvez o Brasil tenha adotado uma estratégia diferente. Né? Enquanto sociedade, né? Talvez pela primeira vez a gente tenha adotado a estratégia de distribuir para depois crescer, ou distribuir primeiro e crescer menos, né? Crescer para depois distribuir o bolo, né? Como foi na década de 70, né? Na época do Delfim, né? Exato. Talvez a gente tenha invertido a pauta, e talvez isso tenha sido bom, né? Deixa eu provocar. Eu acho que isso pode ser uma consequência não intencional dos atos do governo. Eu acho que sem querer o governo pode ter acertado. Tô sendo sacana, vai, só pra... Pois eu não sei se foi... Mas assim, alguns efeitos da privatização são positivos nesse sentido, né? Você estava falando de privatização antes, né? Por, uhum, exemplo, se olhar telecomunicações, né, os telefones chegaram para as pessoas, né? Eu me lembro de Porto Alegre, né? Você, uhum, levava 4 anos, 6 anos para conseguir um telefone fixo, e era R$6.000, né? Eu posso dizer isso porque os meus primeiros 6 anos em Porto Alegre eu não tive telefone fixo. Uhum. E depois da privatização, as pessoas conseguiram acesso ao telefone, tanto celular quanto telefone fixo. Não, eu sei, e mas isso tem impacto sobre, certo, a renda dessas pessoas, né? Certo, mas aí, as pessoas não se dão conta disso, aumenta a empregabilidade, aumenta o número de relações. Com certeza. Aumenta o capital social dessas pessoas. Não, eu só estou fazendo uma provocação, porque a gente tem dois momentos aí. Quer dizer, você tem o governo Fernando Henrique com as privatizações, ou o Fernando Collor também, né, de certa forma. E você tem também crescimento baixo no governo atual, nos dois governos, né, esse que está começando agora, do Lula, e o que terminou. E a estratégia de redistribuição, acho que pelo menos desde o Fernando Henrique até o governo do Lula, vem aumentando, né? Ou vem se mantendo, pelo menos, né? O que a gente sabe é que a taxa de variação do índice de Gini está menor, né? Ele está melhorando, mas está melhorando a taxas cada vez menores, né? Uhum. E há uma controvérsia aí, que alguns dizem que já se esgotou, né? que agora realmente a gente vai ter que retomar crescimento para continuar distribuindo. Né? Mas o fato é que eu estou olhando para trás. Né? Uhum. E olhando para trás, eu posso dizer que esse crescimento não foi tão ruim. Né? Teve esse impacto. Tanto para... foi pró-pobre, né? E ele teve impacto sobre o índice de Gini pela primeira vez na história, de forma assim, consistente durante algum período. Né? É, o período analisado pelo paper é... é. Nós olhamos a década de 80, final da década de 80 até 2000, eu acho. 2000. Ah, tá. Você pegou o final da década de 80 e o primeiro Fernando Henrique. Isso, ou até Collor, né? O governo atual, exato. É. Nós analisamos porque tinha PNAD, a gente precisava de dados aí, não tinham sido publicados aí. Eventualmente isso aí dá um trabalho para algum doutorando aí, futuro, dúvida, né? Se dúvida, tiver dados, né? É. E explorar as causas, né? Que a gente não explorou, a gente só olhou para os dados. Né? Certo. O que é que está acontecendo realmente. Certo. Ô, Sabino, muito obrigado, né? É interessante o resultado, quer dizer, acho que é polêmico, mas ciência é isso, né? Ciência não foi feita para promover o senso comum e nem para promover o senso incomum, né? Mas para simplesmente tentar ver o que os fatos dizem para a gente, né? Nós não fechamos, apenas a gente fez um teste, né? A gente está, quer dizer, a gente não leva isso como dogma, né? Uhum. A gente tem apenas uma pelos testes que a gente fez e pelos dados que a gente usou, não dá para chegar para dizer que esse crescimento foi ruim. Certo. Esse é o ponto. Não, tá bom. Sabino, muito obrigado. Né? Ouvintes, nós vamos continuar conversando aqui, mas essa entrevista para por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver sugestões de temas, né, para essas entrevistas que a gente faz, a gente tem o e-mail aberto, né, a caixa de comentários. É só dar um pulinho e falar com a gente. Né? Então, muito obrigado. Até mais. Sim.